Santo Jesus. Tu és Santo Jesus. És perfeito, sem defeito. Tu és Santo Senhor. A Ele toda a glória. Nosso aplauso, nossa gratidão.